passo de ronda, ela joga na minha cara. Tava lembrando de você em cima de mim. Alô, Mel! Sou otário, sempre desce na vara e não para. Acharam que é pro, eles animem. Sabe que com balinha assim, montaria o skateboard de tá doidona de Black Money. Sarra, sua safada, só tá me dando mole porque eu tô de contada. Passo de ronda, ela joga na minha cara. A maior DJ de todos os tempos. O resto é o resto. Safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada. Se eu passo de ronda, ela joga na minha cara. Tava lembrando de você em cima de mim. Alô, Mel! Sou otário, sempre desce na vara e não para. Acharam que é pro, eles animem. Sabe que com balinha assim, montaria o skateboard. Tá doidona de Black Money. Sarra, sua safada, só tá me dando mole porque eu tô de contada. Sou de onda, ela joga na minha cara. Tô lembrando de você em cima de mim. Sou otário. Tô lembrando de você em cima de mim. Do Santa Bárbara.